Já, coisa de diversão começando! Do centésimo, vigésima quinta edição! Sexta porra, acabei de falar, caralho! Sexta edição pra falar do tiro do Quack! O Quack Shot! Pra quem não. Cara, seria o que? O tiro do Graça. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Acessem Quack Clube de Jogos. É do Arara, bonzão. O gigante guerreiro Daigrion. Porra, não sei, eu tive no Rio, foi divertido, não tinha patos lá. Depressão pode... E o Byron. Hoje não é do que Deus, mas também é hora de aventura, moleque. Ah, mas aí é outro negócio. Tô confuso. E nessa semana nós vamos de Indiana Pato. Vamos se juntar ao clássico Pato Puto e mais um incrível jogo da Disney nos nossos 16 bits, viajando por diversos cantos do mundo, atirando desentupidor de pia por aí. Tudo isso e muito mais depois do... Depois dos e-mails. Ximenes. Ximenes. Ximenes. Atenção você que é político, atenção você que é violado, atenção você que não é nenhuma dessas duas coisas e está aqui por engano. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos, referente à edição 225, que falou dos 10 anos de Okami, aquele belíssimo jogo do que um dia seria a Platinum, na época ainda era o estúdio Clover da Capcom. Aqui do meu lado está o Senhor da Eternidade. Existe? Peraí, eu ainda existo? Você ainda existe. Porra, que bom que eu ainda existo, cara. ainda estamos todos aqui, nós pensamos, não muito, porém existimos. Então vamos ao primeiro e-mail desta bunda, que hoje é curtinho, hoje é tranquilo, hoje ninguém precisa pular, hoje ninguém precisa colocar um pedaço da leitura de e-mails no final do programa, hoje está tranquilo. E aí, Baixo Frente Soqueiros, aqui quem escreve mais uma vez é o Chinês Flamejante 69. Ah, está voltando a ser assíduo esse menino? Né? Primeiramente, gostaria de dizer que estou completamente surpreso pelo tema, assim como fiquei no sobre Parasite Eve. Duas ótimas surpresas, é claro. Sobre o SRT, eu comecei a série pelo 3 Penitentes sem entender porra nenhuma como esperado, mas logo parti para o 4 porque tinha gráficos melhores. Vadia de gráfico, piranha. Puta vagabunda. Esse eu cheguei bem longe, por sinal, quase na missão 50. Pelo padrão da série, devia estar perto de zerar, mas a dificuldade do game acabou me vencendo em uma batalha onde tinha que enfrentar 3 fucking chefes bolados que agiam duas vezes por turno. Ixi. Então tu é fraco. É isso, você desistiu do jogo. Não, quer dizer que ele provavelmente estava no final, porque eu lembro de algo assim. Então ele chegou na última missão, quem diria? E até as unidades normais nesse cenário tinham mais de 30 mil de HP. Ele tá no último chefão mesmo. Depois, aventurei-me pelo de 64, é a ovelha negra da franquia. Os produtores gostam de pensar que ele não existiu, que só lembram que tinha Gundam Wing, mas não fui muito longe disso. E finalmente cheguei na minha paixão, os 2 Original Generations de GBA, onde finalmente consegui compreender direito a história e mecânicas da franquia. É muitos pensam como você. Depois terminei nos SRTs W e K de DS, muito fáceis, extremamente, mas divertidos o bastante. E agora, após um hiato gigante da série, estou jogando há quase um ano o SRT Z2. O jogo já tinha umas paradas pela imensa quantidade de tempo que ele exige para ser terminado. Exatamente. É muita gente pra grindar. Justo. Mas depois do cast, estou animado pra voltar de novo pro game e ver se termino de uma vez agora. Parei na missão 45. Tá quase lá, faltam 15. Spoiler! Ou não, é só pro menino já ir se programando. Pô, falta 15, tá quase lá. Essa é a minha maior crítica à série. As batalhas demoram por demais da conta conforme o game avança. Muito pelas animações demoradas, como comentado por você, pode tirar. É, isso é chato pra caralho. Não, isso é a mesma coisa que acontecia comigo no HDS War. É tipo, a batalha demora pra caralho, fica lá a animação, aí o boneco manda magia, aí fica 2 horas na porra da magia. E também dá pra tirar. Só que, porra, quando você tira, a batalha fica tudo escrota. É. Fica tudo... Eu tiro na hora que eu vou tomar contra-ataque. Sei lá, é meio chato. Eu tiro na hora que eu vou tomar contra-ataque. Esse é mais legal se as batalhas fossem um pouco mais curtinhas. É. Ou deixa então, a de boss pra ser grande, essa coisa de boss tudo bem. De boss ser grande é normal, mas, pô, toda batalhazinha que você vai lá cair na porrada dura meia hora. Você já espera uma batalha de boss ser uma parada agressiva, né? Sim, tu já sabe, você já pega a cerveja e fala, ah, vai demorar essa porra aqui. Abre uma breja, vambora. Exatamente. Além disso, a franquia, ao contrário de Fire Emblem, por exemplo, inovou muito pouco em sua jogabilidade nos últimos anos. Praticamente só melhorando os gráficos e animações em suas últimas iterações. Nesse caso é porque eles não querem mexer no que eles consideram perfeito. Porque toda vez que eles tentam sair disso, acaba virando um outro jogo novo. Como o caso do Scramble Commander, você pode mexer os bichos em tempo real. É aquele clássico, ataques, o clássico dilema de querer inovar sem perder a essência, né? É bem difícil. Tipo isso, é muito difícil. É complicadíssimo. Ou então vira igual o SRW Neo, que fica muito complicado as batalhas, porque você tem coisas pra mirar dentro do campo inimigo, assim. Você pode derrubar os braços e as pernas, aí você só dá um tiro na cabeça, mata o piloto e rouba o robô pra você. Baneiro. É extremamente tático. Além disso, só gostaria de comentar que no Super Robot Tyson OG, você não perde o Ingram com sua unidade. OG é Original Gangster. É, Original Gangster. Foda. Você não perde o Ingram com sua unidade, como fica aparecendo no episódio. Você perde ele e a unidade pilotada pela Vileta, o Argun. É claro, ele pilota o Argun, dependendo da... Da onde esse nome me é familiar, Vileta? Vileta? É. Eu não sei, mas talvez você esteja pensando no nome japonês da Baby Bonnie Hood, Darkstalkers, que é Buleta? Pode ser, talvez seja isso. É uma conexão. É, boa, Daig, boa, eu acho que é esse mesmo, Daig. Boa, mandou bem. É, como os dois ficam em rotas separados durante o jogo, quase todo, é meio difícil você ter investido muito nele e na unidade que ele rouba. Mas ainda assim, dá pra ficar no prejuízo com a saída do cara. Eu fiquei bastante, porque quando eu joguei, eu lembrei do que eu fiz no Alpha, que o Ingram ficou um tempão, aí eu escolhi uma rota onde tinha ele, e ele ficou, e ele era bom, e ele matava pra caralho, aí quando esse filho da puta sai e leva embora o Argun, tipo, a tristeza batendo no coração das pessoas. Não! Seu traidor maldito! Volte aqui com meu robô! E o bicho já tava pardo, já virava o revolvão sozinho, ou um buceta. Buceto. Lembranças. E é isso. Espero que dê tempo de ler este e-mail no ar no próximo episódio. Ainda, sim, já deu, como você está ouvindo. E o Rocket Punch do Koji, pode ser mais maneiro, mas o melhor grito de guerra do Super Robot Tyson com certeza... Giga Drill Breaker? Não, você é uma pessoa de Gurren Lagann, você não é uma pessoa de bem. Tudo bem, respeito quem gosta, eu não vou muito com a cara, mas você também, se você esperar que a gente fosse gritar esse nome desse golpe, você está no lugar errado. Talvez se a gente tivesse chamado... Vê se tem Henrique online pra ele dar esse berro pra nós, vê aí. Não, ele não tá. Ele trabalha até as 10. Ah, que pena. Bom, perdemos a chance. Ele é escravo do homem. Slave to the man. Sim. Enfim. Ele mandou um vídeo aqui, não faço ideia que porra de vídeo é esse, mas também não ligo. Acho que é o videozinho de um Super Robot Wars onde tem o Gurren Lagann e esse ataque que ele falou. Ah, tá. Então vai se fuder. O Giga Drill Breaker. É. Olá, amigos Douglas e Pedro, tudo bem? Ele acha legal isso. Ele acha top. Lone Player escrevendo aqui. Olá, Lone Player. 10 anos de Okami. Ah, tu lembra o nome dele? Vamos chamar ele pelo nome dele também. Foda que eu não lembro agora. Eu também não. Vamos pesquisar. É Roberto? Sei lá, como assim. Será? Já tô chutando. 10 anos de Okami. O que isso significa? Absolutamente nada. É bom, o que é existência, né, Daigo? Porra. O que coisa significa alguma coisa? O que é existir? O que é significado? O que é o absoluto? O que é a vida? Me lembro que há 10 anos eu usava a comunidade do Orkut para baixar jogos PS2. Uma ponto ISO dividida em diversas partes pelo WinRAR, que ao juntar dava erro na parte X. Cara, sempre assim. Depois de muito sofrimento, cara, quem pirateia tem que se fuder mesmo, essa é a minha opinião. Gravar numa mídia de qualidade duvidosa, uma velocidade 10x ou menos, utilizando preferencialmente o álcool 102%. Acho que era o álcool 120, não? Não sei. Eu usava o sei lá o que, que eu usava, foda-se. Pra quê? Pro PS2 com o chip Matrix não rodar. Essa. Como eu disse, quem pirateia tem que se fuder. Poderia desenhar um fluxograma, mas nem rola, eu acho melhor não. O fato é que a pirataria nem sempre compensa, concordo com você. Porém, numa época de início de carreira, hoje sou engenheiro e faço programas. Caralho, o cara faz programas, que nem uma putinha. Em que o salário era baixo, piratear era uma alternativa atraente. É, sempre é, né? Assim como o lado negro, né, Daigo? Porra. Que a gente já cedeu há muito tempo. Portanto, fiz. A gente já tá pra lá do canhoto já. A gente já escorregou firme no escorrega do capeta. Nós estamos na mochila de criança já. Portanto, fiz e refiz esse processo pra ter tubos e tubos de DVD com jogos PS2, CDS, CDs de PSX. Eu ia falar CDS, cara, eu mereço. É, normal. Animes, filmes, incluindo clássicos como Deep Throat, bom filme. Garganta Profunda. Bom filme, bom filme. Isso. E Tokusatsu. Bons tempos de Trekkers com Seizu e Raitou. Caralho, cara. Isso foi longe agora. Especialista na pirataria, mas quem não era, né, nessa época? Morra, por coincidência, talvez, Okami estava na minha lista de jogos. Acho justo. Com todo respeito às pessoas que se prestaram a perder um tempo da sua vida gravando e ouvindo esse podcast, também tem que prestar respeito às pessoas que perderam um tempo lendo seu e-mail. Uhum. Enfim, não valeu a pena. Assim como seu e-mail. Okami é um jogo ruim. A começar por uma introdução de quase uma hora que você simplesmente não pode pular. Cara, a introdução é legal, pelo que eu me lembro. Não tem problema de não poder pular. A história do jogo é legal. Você não vai fazer New Game mais mesmo? Só vai jogar ele uma vez? O único problema do Okami é que ele é meio Yabu, mas o jogo é legal. A jogabilidade é comum, parecido com as jogos da série Spiral. Tem semelhanças. Com o agravante de muitas vezes ter que desenhar na tela com as lógicas do DualShock. Eu achava isso divertido, não sei porquê. Como agravante? Isso era mais legal? Eu gostava. Graficamente ele é bem bonito, de facto. Mas somente uma identidade gráfica não é capaz de segurar as pontas do jogo. Super Edge, já ouviu falar de Ragnarok Online? Porra! Porra, fala aí o jogo, Dai, que é só bonitinho, mas é uma merda. É bonitinho, porém ordinário? É. Porra, tem tanto. E as pessoas jogam Maple Story também. A Maple Story tem aquele... Aquele Tree of Savior, que agora Tree o povo tá querendo jogar aquela porra coreana lá. Tree of Savior de Ragnarok é basicamente a mesma merda, né? Enfim, às vezes segura as pontas do jogo, uma identidade gráfica boa. Há provas de que jogos... Ó, tá googlando aí que eu sei. Há provas de que jogos com desempenho artístico inferior que se deram muito melhor no mercado, justamente por ser melhor no conjunto da obra. É, sim, eu concordo com você que eu prefiro jogos com desempenho artístico inferior, né? Só que são bons no conjunto da obra, que eu comprar. PlayStation 2 tinha muita coisa pra jogar, né? Mas, às vezes é um jogo que segura as pontas, assim. Eu não acho que o Okami seja só um rosto bonito, não. Ele é divertido. Levando em conta testosterona e heterossexualidade de vocês, que não estavam presentes no episódio, bom, eu não estava lá, na minha defesa. Devem ter deixado de lado meus comentários cheios de ódio e preconceito. Sim, a gente geralmente faz isso. Como interpretam o fracasso de jogos tidos como cult? Caso de Beyond Good and Evil e Okami, especificamente. Eu nunca cheguei a Beyond Good and Evil, mas nego fala bem pra caralho dessa bosta, né? É bom, ele só não deu certo na época, porque a interface dele era meio pesadinha pro gamer casual de todo dia. Ele é complicado de pegar e jogar. Mesmo no caso do Okami, eu costumo dizer que é a mesma coisa de praticamente tudo que o Studio Clover fez pro PlayStation 2, assim. E pro GameCube também. Acho que tem coisa deles lá. Seria o quê? Acho que o único jogo realmente tranquilo de jogar do Clover é Beautiful Joe. E mesmo assim, ele é dificinho também. É. Interface e acessibilidade fácil não é a especialidade deles, aparentemente. Não, eles são meio Blood Knight, assim. Meio eles são tipo a Treasure. Pra gente hardcore eles querem jogo. Que casual se foda. E eles gostariam de jogar, sacou? Entendi. E é todo mundo hardcore e eles querem que casual se foda. Acho justo. Platinum é tipo a Treasure. Eu acho muito justo, na verdade. São duas empresas que deviam se unir pra fazer jogos, essas são umas paradas muito foda. É. Mudando de assunto, que dizer de frases como há muito tempo atrás e a culpa é tudo minha, presente na agenda de One Piece de um certo programa de stream de animes e doramas. Ele tá falando mal do Crunchyroll, é isso? Ataque direto ao pivoto! Ainda mais que é One Piece, que é ele que faz. Eu acho que assim. Ou não faz? Eu acho que sim. A minha opinião é. Você até pode criticar, mas você tem que levar em consideração que as pessoas, porra, fazem legenda pra caralho por hora. E, bom, um erro ou outro pode passar. A culpa é do revisor. O pivoto é o revisor? Não. Bom, então a culpa é do revisor. Foda-se. Quando é do pivoto. Fala pro pivoto reclamar com o chefe dele lá. Tá, mas corta essa parte que eu falei que o pivoto faz uma pista. Undertale está para sobreconto, da mesma forma que Underworld está para submundo. Na verdade, devia ser subconto também, mas o Edaigo falou sobreconto e foda-se você, porra. E ficou sobreconto. Eu gosto de sobreconto. Eu prefiro sobreconto do que subconto. Subconto ficaria estranho. Sobreconto, você parece que tá falando de alguma coisa. Subconto não tem uma sonoridade legal. Sobreconto tem. Tem. Olha só esse tanto de consoante junta. Né? Tá uma delícia. Guerra Civil, caso não tenha visto ainda, vejam. Não, me obriga. É tudo aquilo e até um pouco mais do que o hype gerou. Duvido. Não, bom, tem probleminha assim. Bem ou mal pra mim. Mas o filme sai por cima, sacou? Saquei. Bem ou mal pra mim, o segundo filme do Capitão América, o Soldado Invernal, é o melhor filme da Marvel. Disparado. Ainda é. Ainda é? Ainda é. Então não é melhor, não superou? É. Não. É. Então é. Bom, talvez eu veja depois no Telecine, de graça. É. Logo mais tem mais, e foda-se. Ai, gostar de roubar minha bordão. Puta que pariu. De censurar isso. Agora vamos para o terceiro e derradeiro e-mail desta semana, que é cometido pelo menino Dash, outro que está muito assíduo. Fala galera, aqui é o Dash mais uma semana. Okami é um dos meus jogos favoritos de PS2. Até hoje fico de cara com os gráficos que o PS2 conseguia fazer. Chip faz toda a diferença, não faz? Pior que faz. A parte da história eu só fui entender anos mais tarde, já que não entendia nada de inglês na época em que joguei o mesmo. Uma boa lembrança desse tempo é que ele foi o primeiro jogo que joguei em DVD. Motivo, meu amigo tinha um PS2, mas o desbloqueio do mesmo era em CD. Caralho, que coisa horrível. A gente jogava os jogos até que no nada tela preta, que era o sinal para a troca de CD. Com a câmera, esse meu amigo já tinha o famoso chip Matrix e deixava usar DVD pirata. Ah, pistolagem. Indico para os senhores Academia Gotham. É uma história bem legal de mistério no mundo de Batman, mas focada em estudantes de um colégio interno. Vale cada centavo. Cara, vale, que, não. Que porra é essa? Cara. A Academia Gotham é tipo um título indie dentro da DC. É a escola mais prestigiada de Gotham City. Mas é o tipo... que? Um jogo? Não, é um gibi. Pô, parece legal. Assim, é legal, mas eu achei caro o formato. Tipo, a premissa é legal. Ah, a premissa é bem legal. Eu liria se fosse um pouco mais barato. É, Eu já li no original também. Lê pirata, né? Bando de pirata filha da puta. Não, né? Não. Eu peguei um tempo original. Tava baratinho. Tava, tipo... Tava faltando dois títulos pra completar. Eu tenho um desconto lá. Aí veio quase de graça. Veio... Ah, e é centavos. Nice. É, no que eu importo mensalmente. Senhor Daigo, é muita vergonha admitir que li Patrulha do Destino volume 2 três vezes e ainda não entendi 100% dela? Sem problema nenhum, meu filho. Gibi do Grant Morrison foi feito pra dar nó nessa jaca sua mesmo. Na minha, na tua, na dele, como sua tia, como sua irmã, como seu pai, como todo mundo. O novo Ultraman que tá com vibe de Kamen Rider de Cage, algum palpite como vai ser? Vai ser pra vender brinquedo, como foi o Ultraman X. Não. Como tudo na vida, né? Porra, tá lá pra vender, brother. Por fim, uma dúvida. O que define pra senhores um bom jogo? Gráficos, história, hype? Não, hype nunca... Bom, hype pode cortar. Agora, gráficos e história é um pouco da coluna B. Sim. Já tiveram uma grande decepção com joguinhos onde vocês esperavam algo mais, mas o jogo final não era nada daquilo que parecia ser? Tantas vezes. Peraí, vocês esperavam algo, mas o jogo final não era nada daquilo que parecia ser. Bom, isso acontece mais do que o contrário, eu acho. Sim. Aconteceu meio com Quantum Break, ainda não joguei. Imaginava um jogo estilo Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, mas no final é um jogo de tiro com skills de outros jogos de tiro, só que com tempo no nome. Escudo de tempo, dash de tempo e por aí vai. Quantum Break é aquele que é um third person muito louco. É, um robôzinho. Não é o cara do Homem de Gelo? O cara não, tô confundindo. Tô confundindo com outro jogo. Eu acho que é isso. É com o Homem de Gelo, tem que dar na cara, né, na capa. Sua história salva, pois o jogo é todo limitado com modos. Exemplo, você tá numa área que vai ter luta, aí pode usar os poderes. Mas quando acaba o combate, você não consegue fazer nada. Nem usar arma, nem usar poderes pra explorar o local. E o jogo meio que te faz ficar andando pelos cenários sem nada pra fazer. Sem correr direito. Eu odeio o jogo que, tipo, que divide a porrada do resto. É, a segmentação. Exatamente, isso me irrita muito. É tipo, agora é hora de porrada. Aí você vai porrar. Aí beleza, você parou de porrar, agora você só pode andar. Você não pode nem sacar sua arma, foda-se. Que porra, né? Isso me irrita muito. Por que faz isso? E tipo, quebra totalmente a lógica do jogo, sabe? Como é que chama? O fio da meada. Parece que, tipo, o jogo quebra. Uma hora você fala, não, agora você não pode fazer isso. Você tem que acompanhar a história aqui. Acompanha a história. Parado. Né? Olha a história. Ela é bonitinha. Olha esses atores de Hollywood. Vê eles. Legal. Mas eu quero sacar minha arma e dar um tiro. Mesmo que não mate o cara, sabe? Eu só quero o poder dar tiro nas pessoas. Não, não pode. Sim. Por que não? Dá um pouquinho de GTA na coisa. Pra poder bater nas pessoas. Mesmo Sim. que não tenha mesmo consequência. Que não, eu só falo, e continue falando. Você costurar o maluco de bala e levantar. Não, pera aí. Só deixa eu continuar a história aqui. Sim. Abraços, amo vocês. Espero ter melhorado a qualidade do e-mail. Cara, melhorou bastante. Foi. Continue assim. Ó, eu quero ver você até o final do ano ganhando o prêmio Douglas Jung do e-mail da semana, hein? Ó, veja isso. Mas enfim, acabou-se esta bussunga, essa xirunga pra falar com a Fafutenga. Vamos meter palavras no meio da brincadeira. É, faz parte, faz parte. É. Meu caro Castro, depois de minha neologia maravilhosa, você tem algo a compartilhar com nossos ouvintes para essa semana? Cara, eu não pensei nada, assim, a priori. Então, eu vou dizer, usem sua criatividade, entendeu? Inventem palavras. Pratiquem a neologia. Inventem coisas, não tenham medo de fazer coisas ridículas, porque às vezes as coisas ridículas levam a coisas boas. Sim. Como eu disse to o Weird Al Yankovic, ouse ser estúpido. Exatamente. E nessa estupidez nós vamos logo mais. Tem mais e até não. Até foda-se. Até a puta que o pariu. Até o limite do universo. E além. Por que não? Diversão da vez. Donald decide virar dublê de Indiana Jones e cruzar o mundo em um dos jogos mais difíceis já lançados para o Mega Drive. Com 10 níveis que têm de ser atravessados no mínimo mais de uma vez, Quackshot lembra bastante os jogos de outro personagem Disney que entrou para o mundo dos games, Mickey Mouse. Quem gostou de Castle of Illusion e Fantasia não vai ter problemas para gostar do Pato. Os gráficos têm o mesmo acabamento refinado e o estilo de jogo é bem parecido. Alguns ingredientes de RPG, abre parênteses, games de aventura, tornam o jogo mais complicado. Que beleza, não? Que beleza, não? Games de aventura japoneses. Você tem de falar com pessoas e procurar objetos em uma fase para avançar em outra. Gráfico, mãozinha aberta, chapadona de maconha. Som, a mãozinha fazendo o sinal do Ronaldinho. Desafio, mãozinha aberta, maconhada. Não. O famoso sinal do Ronaldinho. O famoso sinal do Ronaldinho. Ronaldinho dos Simpsons, né? Porque tem quatro dedos só. Isso é da Ação Games número 10, fevereiro 92. Eu acho que com isso depois a gente encerra. Estamos chegando uma vez no final do nosso... Meus amigos, assim como já conversamos anteriormente no nosso amado programa de número 130? 130? 130? 130, isso, por aí. A Disney marcou presença sinistra no mundo dos jogos de diversão. Dos jogos mais famosos, nós temos DuckTales e Castle of Illusion, ambos que ganharam remakes nesses últimos anos e caíram na graça da galera. Por bem ou por mal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta dos remakes, mas eles só mostraram como esses jogos foram consagrados em seu tempo. Gostaria de dizer pra mim que se tivesse uma lista de jogos que poderiam sofrer essa homenagem, Quackshot estaria logo em seguida. Você falou dizer pra mim, né? Você tá falando pra você mesmo. Óbvio, pra mim mesmo. Pensa alto. Sim, cara, Quackshot. Dá na mão da caminho pra frente aí. Pode, manda refazer os gráficos, tá bom já. Você não vai mexer mais nada. Cara, sério. Mas a gente até achou que viria, né? Porque vendeu bem e tal. Era o próximo passo pra acontecer. É, mas é porque era SEGA. Um era Capcom, outro era SEGA, né? É, tem isso, né? Tem que ver isso aí. Aliás, é o da SEGA que não vendeu legal, né? Tem essa parte também. Pode crer. Cara, isso não quer dizer nada. A gente tem, como no nosso programa de número que eu não lembro, Aladdin do Mega e Aladdin do Super Nintendo, um é da Capcom, outro é da SEGA. 199. Não, mas o que o Daigo tá comentando em cima do que eu falei é o seguinte. Eu joguei pro alto aí, né? Uma hipótese de refazer Quackshot com... Esse esquema que a WayForward refez o DuckTales. Ah, entendi. É. O problema é que ela abraça a Capcom, né? É, era uma coisa com a Capcom e a Disney, provavelmente. E o Castle of Illusion, quem fez? O Castle of Illusion é da SEGA, e a própria SEGA, não lembro agora qual foi o estúdio, a SEGA publicou certamente, mas alguém refez. Mas o Castle of Illusion foi um remake, remakeaço mesmo. Tem aqueles momentos lá de perspectiva Crash Bandicootiana, né, que não são a mesma perspectiva do jogo original, e tem momentos que emulam a perspectiva do jogo original, mas é quase outro jogo. Sim. Foi Forward. Se eu não me engano, acho que ele é da SEGA Studios Austrália, que eu nem sabia que existia. Cara, que maravilhoso. Que foi fechada logo após o lançamento desse jogo aí. Mentira, então, sério? Era, na verdade. Foi. Mas foi porque o jogo foi ruim? Foi um fracasso? Não, o jogo vendeu bem, porque a SEGA, né? Cara, esses estúdios abrem e fecham uma facilidade grande, assim. É um ciclo sem fim. Não, o jogo é bom, mas assim, vai ver o lance de ser na Austrália não tem ajudado muito, né? Lá é meio chato com a porra toda. Às vezes implicaram com o jogo do Mickey. Ai, não pode parecer um rato andando no castelo. Censura. Ah, se for olhar o jogo até pelo valor e o nível de produção dele, foi um jogo barato pra uma produção boa até. Graficamente falando, ele até é muito bem feito. Só que depois dela, a SEGA, por outros problemas também, fechou todos os estúdios dela, ficou só com o principal lá. Até o estúdio lá, que era em São Francisco, lá, que onde foi fundada a SEGA da América, eles fecharam, entendeu? Então a SEGA tava bem com a... meio bambembe, assim, das pernas ali, entendeu? Ué, bosta. E o só pra gente... Porra do jogo, que não é o assunto de hoje. É um jogo que deu pra fazer, inclusive, pra celular, né? Tem a versão dele pra iOS, pra Android, que não saiu porque ninguém compra. Não, saiu pra Android. Saiu pra Android, saiu pra Android. Eu não sei como é que são os controles. É, ó, daí agora tem smartphone. Opa! Caralho! Tem o WhatsApp. Já deu essa desgraça. Só falta o Mabuti agora. O Mabuti tá no grupo do WhatsApp. Mas é, aí é um jogo que dá pra fazer pra celular, e assim como o DuckTales também daria, enfim. Então são jogos que, na conjuntura atual, dá pra você rodar em praticamente qualquer coisa, né? E o Quackshot daria também. Mas o assunto, inclusive, é o Quackshot. A gente falou mais do Castle of Illusion até agora. Mas uma coisa que me surpreendeu foi, juntando a equipe Amigos da Justiça Univos pra gravar o programa de hoje, eu fui descobrindo que as pessoas não conheciam tanto ou não davam tanto valor quanto eu dei pra esse jogo quando eu era criança. Esse era um dos meus jogos preferidos do Mega Drive. Você tinha o jogo? Assina embaixo. Em que momento, além de você tinha o jogo pra você, pro Pyron, pro Daigo, em que momento da vida vocês foram ter Mega Drive? Porque isso influencia também. Então, eu tive Mega Drive quando... um pouco... Eu devo ter tido Mega Drive lá pra 94, por aí. Eu tive poucos jogos do Mega Drive. É, meu pai já não tinha mais a locadora na época. E eu lembro que eu tinha os Sonics, só que os jogos que eu tinha espaço agora, que era pra pedir jogo Natal, etc, eu gastava com Sonic. Eu tive todos os Sonics, tive até Sonic Spinball. Aí os outros jogos eu acabava alugando. É, eu lembro que o jogo, ele foi um dos meus preferidos. Eu lembro que ele era incrivelmente divertido e eu não conseguia zerar quando era pequeno, porque eu ficava muito perdido. Falaremos um pouco sobre isso, mas foi principalmente por causa do backtracking, que eu não entendi inglês. Então, isso que eu ia falar, eu não acho que foi a data do jogo em si, porque Castle of Illusion é famoso pra caralho, esse é o primeiro. Né? E outra coisa que às vezes as pessoas aqui costumam segregar, né? É que, na verdade, eles fazem parte da mesma série de jogos, né? O que fomentou esses jogos aí no Mega Drive foi quando a SEGA fez o acordo, né, com a Disney para lançar jogos, eles deixaram na mão dos americanos. E o primeiro jogo foi o Fantasia, que é aquela bosta, aquela merda, e os japoneses chegaram e falaram... As vezes elas falam, porra, definitivamente americano não sabe fazer jogo, vamos pegar para fazer... A gente aqui no Japão com o nosso time principal, que é o competente, que é a SEGA M2, que fez o Streets of Rage, Shinobi, Phantasy Star, e são o principal time da SEGA. E uma pessoa muito interessante nessa responsável por essa série ser famosa era um designer que, se você olhar nos créditos, lá vai estar só com Emirin, um nome lá. Emirin. Só que o nome dela é Niko Yamamoto. Exatamente. Não entendi porra nenhuma. Não sei o nome da mulher, vocês falam tudo junto? É Miku Yamamoto. Parece colégio de segundo grau. Miku. Satanás. Parece uma capeta. Miku Yamamoto. É, porque lá no Japão faz mais sentido toda essa série de jogos, porque lá a série é I Love, né? Então o Castle of Illusion é I Love, Mickey Mouse, o Quackshot é I Love, Donald Duck. E o World of Illusion é I Love Mickey Mouse and Donald Duck. Entendeu? Não, mas o World of Illusion, eu não lembro se. Eu comi o Donald e eu joguei os dois do barraco. Eu não sei se você tava falando mal de World of Illusion antes. Não, foi de Fantasia. Excelente. Né? Excelente, o Geoff Lewis. É, Fantasia com a bosta. Então tá bom. Fantasia com conclusão. Essa trilogia realmente é sensacional e eu não sabia disso, Daigo. Agora você falando, eu consigo identificar a semelhança entre esses três jogos. É junta, né? É. E essa mulher é tão foda, né? Que, assim, eles fizeram... Ela fazia uma pesquisa muito foda em cada personagem e ela sempre queria fazer algo diferente. Então, uma das resistências de Rockshot na época, porque, entre aspas, ele é uma sequência do Clash of Illusion. Só que de design e jogabilidade tem nada a ver. Eles pegaram, em vez de seguir a fórmula que nego já queria batida, como você vê os próprios jogos de Super Nintendo como Magical Quest, é tudo igual. Só põe umas personagens. Todos os jogos da série Illusion, né, são muito diferentes de um pro outro de mecânica. Tanto o Clash of Illusion, Quackshot e o World of Illusion. São bem diferentes, entendeu? E outra coisa muito foda, Nijinimiro, que você vai gostar. Que vai se amarrar. Emiko Yamamoto também. Ela é responsável por uma série de jogos que você ama. Kingdom Hearts. Bem boiola. Exatamente, Kingdom Hearts. Ela é produtora principal de todos os jogos da série. Ah, que maneiro. Porque, quando ela saiu da SEGA, quando a SEGA tava ruim das pernas, a Disney viu, pô, essa mulher que é foda. Quando a SEGA começou a guingolar, da merda, aí eu começou a sair da SEGA. Aí a Disney falou: opa, vem cá, você é muito foda, vem com a gente. Ela, opa, beleza, toma aí. E ela foi trabalhar pra Disney. Então, todos os jogos envolvendo os fãs da Disney, os principais títulos, ela que era a produtora principal. Então, Kingdom Hearts, todos os jogos, ela tem um dedinho ali, cara. Depois do Magical Adventure 3, ela saiu da SEGA. Ela fez um Tetris genérico de PlayStation e Nintendo 64. E aí, em 2000, ela tem o primeiro crédito dela como funcionária da Disney Interactive japonesa, que é o Dance Dance Revolution Disney, DR, que saiu em 2000. E aí, desde então, ela participou de vários jogos da Disney, Tarzan, Kingdom Hearts, aquele Mickey Mini, que saiu naquela época também, e todos os Kingdom Hearts, e por aí vai. E é interessante o Byron ter falado essa questão da jogabilidade, porque realmente a jogabilidade de Quackshot, ela é bem diferente do Castle of Illusion. Você nem já pula em cima dos inimigos. Se você pula, você toma dano, se não me engano. Ah, você joga pra cima, né? Você tem que dar tiro. Você joga aquelas bolinhas? Tiro de desentupidor de cano. Ah, não. Ou de bolhas. Ou de milho. Eu tô pensando ainda. E outra coisa que, assim, que é foda pra caralho, toda vez que a gente vê Quackshot, você já jogou Quackshot, primeira ideia que você tem na mente é o quê? Indiana Jones, né? Cara, o jogo ele é todo baseado em Indiana Jones. Ele tem diversos easter eggs de Indiana Jones ao longo do jogo inteiro. Eu demorei pra lembrar a palavra easter egg. Exatamente. Mas isso daí, eu também pensava isso até uns 2 anos atrás, né? Quando eu fui rejogar o jogo, depois hoje tem internet, consegue pesquisar. E na verdade, cara, o jogo faz a curva contrária. Porque eles só usaram o sistema do Indiana Jones, entre aspas, por quê? Porque é o seguinte, o Donald, né, ele foi ficar popular mesmo na Disney em 1930 com um cara chamado Carl Barks. Ele desenhava quadrinhos. Peraí, um minuto de louvação ao Carl Barks. Todo mundo faz aí Carl a saudação, Barks. Agora pode falar. Pariu. O segundo melhor personagem da Disney, que é o Donald. Exatamente, o Donald ficou famoso na... O melhor é o Pateta. Melhor de patinhos. Aí, não, tudo, aí tudo bem, porque se fosse o Mickey ia ter treta aqui. O Donald ficou famoso na mão desse cara, cara. Todos os personagens que você pode ver aí do Donald, que hoje é famoso, o irmão Petralha, o João Bafo de Onça. Todos os personagens que aparecem no jogo foi criado nessa época. Entendi. Então, na época o Donald fumava, bebia, arregaçava. Era bolado. E uma coisa que era normal nos quadrinhos dele, que o Donald sempre tava atrás de aventura em busca de tesouro e de personagens históricos. Só que aqueles personagens históricos mudaram, transformados pro mundo do Donald, né? É o mundo. Por exemplo, Duckburg, que a gente vê no jogo, que é a primeira fase, é uma cidade criada nos quadrinhos dele. Existe Duckburg, Transilvânia. E todos os cenários que você passa, na verdade, do Quackshot são histórias do quadrinho do Donald, inclusive todos os personagens também, entendeu? A linha de quadrinhos do Carl Barks com o Donald é o que depois foi traduzido no DuckTales, naquela ela... Um seriado de televisão. Sim. Mas todo aquele clima de aventura e de meio Uncharted com patos, isso é uma coisa do Carl Barks na linhagem de quadrinhos dele. É, de certo modo, o Barks Donald... e o Rosa, né? Explorou ali. É, o Barks e o Rosa, né? O Donald e os sobrinhos, né? Só que depois, no DuckTales, por sei lá por que motivo, talvez pra justificar o fato dos caras terem dinheiro infinito, o Donald é substituído o Donald é substituído pelo Tio Patinhas, né? Mas a coisa da comparação com o Indiana Jones é engraçado, porque agora é tudo da Disney, então foda-se. É, não, e por que eu falei que dei a volta? Porque se você olhar, tem entrevistas do Spielberg e do George Lucas, que eles esperam nesses quadrinhos antigos do Donald. O Indiana Jones é inspirado nisso. Isso, o Indiana Jones é inspirado nisso, entendeu? Tem várias paradas. Aliás, não. A Disney foi lá e comprou. Mas também não adianta você falar não que os quadrinhos da Disney inspiraram uma porrada de coisa no cinema. Indiana Jones, Inseto, o caralho é quatro. Mas aquela cena, por exemplo, aquela cena que tá o clássico do Indy correndo em a pedra, rolando em volta, não sei o quê. Tem a página do quadrinho que é igualzinha e, tipo, fazendo a mesma coisa. Os caras roubando a paradinha e a pedra rolando atrás, tipo, tá, o quadro basicamente quase igual, entendeu? Que quase são os irmãos Petralha tirando uma estátua do lugar, aí vem a pedra e sai rolando. Mandei o link aí pra vocês, rapaz. Agora, mas o jogo... O que puxou mais do Indiana Jones é o visual do Donald, porque... Não. Até então, o Donald era o Donald mesmo. Então, eles pegaram a jaquetinha do Indiana Jones, o chapeuzinho, né? E jogaram no jogo. Não, mas tem algumas coisas que são... Mas tem algumas coisas no jogo que são claras referências a Indiana Jones. Eu fiz até uma listinha aqui só pra te mostrar. A fonte do jogo mesmo, nome inicial, do logo, já é no logo estilo Indiana Jones, de cara. A roupa do Donald é igual do Indy, né? A versão japonesa tem um logo até mais parecido com Indiana Jones ainda. A capa do jogo americana tem umas cobras, nada a ver, porque não tem cobra, que eu não me lembro, no jogo. Mas as cobras são meia referência àquela... Eu acho que na fase do Egito tem. Tem? Tem foto na... Referência na ao Wonderboy. É cópia de Wonderboy. Porque a cobra é o medo que o Indiana Jones tem, né? Tem medo de cobra. A roupa do Peach é tipo a do René... Peach não. Bafo Johnson. Valeu, Red 13. A roupa dele é a roupa do René Belloc. Que é, exatamente, René Belloc do rivalzinho do Indiana Jones lá. Primeiro, no palácio do Maharaja tem um carrinho de mina, tipo no Templo da Perdição. Na última parte do jogo, antes do boss final, tem uma cena igual na última cruzada, que você tem que dar o pulo da fé, que ele pula no vazio. Sim, que é o cavaleiro, sim, né? Sim. Que você pula numas plataformas que aparecem conforme você vai pulando. E o cenário é igualzinho. E o chefão do jogo é um cavaleiro igualzinho que tá guardando o Graal na última cruzada. É o último templário lá. Então o jogo tem muita referência. DuckTales depois também tem a mesma referência de logo, aquele mesmo estilo de escrita. E de novo, foda-se, porque agora é tudo da Disney. O capitalismo vence tudo no final. Não, é verdade que assim, porque a gente tem essa referência mais forte do filme. Mais coisa de carrinho, esses enigmas assim, tinha nos gibis do Donald, entendeu? Entendi. Várias coisas assim, mas é logo, ou realmente aquela parte da cruz de você. Tem o pessoal de filadeiro que vai aparecendo, mas várias outras coisas ali, como coisa dentro de pirâmide, essas coisas assim, tinha já nos quadrinhos mesmo Eu entendo que você fala que assim, a gente, por um lado, fala que o Quackshot foi inspirado em Indiana Jones, mas Indiana Jones foi inspirado nas coisas do Pato Donald da Disney. Então fica tudo se serve. É como se o Pato Donald tivesse sido inspirado nele mesmo, o Quackshot. Só refinou. Isso é retroinfluência, né? É. Retroalimenta as influências, isso é maneiro. É retrofoda-se, é uma coisa bonita. Não, mas isso é maneiro, que o trabalho dos caras foram que o seguinte, eles pegaram uma coisa que quem lê o quadrinho do Donald vai perceber, né? Uhum. Vai entender as referências, e a gente também, que não tinha lido na época, por ver Indiana Jones pra caralho, eles fizeram também esse amálgama de juntar as duas coisas, tanta coisa antiga com a referência atual que era o Indiana Jones, misturou as duas coisas e ficou um negócio atual, tanto pra quem joga hoje, tanto pra quem curtiu o personagem também mais a fundo, entendeu? Então... Uhum. E tem essa questão, até a próxima história do jogo é o Donald lá numa biblioteca, que é a biblioteca do Tio Patinhas, e aí ele encontra um mapa no meio de um livro lá que mostra o tesouro do imperador do grande reino Pato, sei lá. O imperador Guruzia. Guruzia. Que é o subtítulo original do jogo, né? Guruzia Ono Heiho. O tesouro do rei Guruzia. Ah, moleque, hein? Não sei se é tesouro, é uma merda assim. E se eu conseguisse o tesouro do rei, foda-se. desse. Ia ser irado. E é basicamente todas as histórias do Indiana Jones. É tipo, se eu conseguisse o tesouro do fulano, ia ser irado. Só que se fosse feito um filme do jogo com título japonês, ia ser irado na sessão da tarde. Eu amo o Pato Donald, o tesouro do Rei Curúcia. Provavelmente seria o tesouro do Rei Pato, né? Pra ficar mais, né? O tesouro do Rei dos Patos, alguma coisa. É, parte final. A questão da jogabilidade, como o Pyron mesmo estava falando, ela chega a ser bem diferente do que a gente tinha no Castle of Illusion. No Castle of Illusion, eu até digo aqui que eu não joguei o do Mega Drive, eu joguei só o do Master System, e não é tão diferente de um videogame pro outro. Eu acho que só os gráficos que mudam. Mas a jogabilidade... Eu sei, do Master tem as bolinhas? Bolinha? Ah, o Mickey não tá com as bolinhas no povo. Taca umas maçãs. Eita! Ah, tá, ele taca, arremessa, entendeu? Tá com as bolinhas do... Que é isso, brother? Que é isso, brother? Peguei as bolas de todo mundo. O jogo ele tinha uma... As bolinhas do Donald. O jogo ele tinha a característica de você ter a arma lá em que você atirava desentupidor de pia. E isso servia tanto pra matar seus inimigos, ou na verdade não matar, né? Deixar eles paralisados. É, stunava, galera. E você poder escalar a parede também. Você podia prender os desentupidores nas paredes. Não, mas isso aí é... Calma. É, upgrade. Isso aí, é, porque isso aí, o lance do Donald, né? Uma das coisas que até eu ia falar, que como é um dos motivos da galera não ter tanta, assim, apego ao jogo, né? Depende muito de quem jogou. É porque o jogo ele é bem mais complexo. Né? Primeiro que o jogo não é linear. O jogo ele é zero linear, diferente do do Castlevania. Diferente do Castle of Illusion. Castlevania, né? O Castle of Illusion também não é o jogo mais linear do mundo, porque você pode escolher qual fase você vai. Mas Quackshot chega a ser muito diferente. A outra porta só habilita e depois você passa da fase. Ah, entendeu? É mais gráfico. É. Ah, o do Master System, que você pode escolher as três portinhas. O do Mega não, do Mega linear. Entendi. É porque eu lembro do Master. Passa e vai pra próxima porta. O do Master System tem as três portinhas pra você escolher, entendeu? E a questão do Quackshot é que você vai pra uma fase e aí você chega uma hora e dá com a cara na parede e foda-se, amigo. Aparece um texto em inglês que você, quando é criança, é tipo... Let's go! Isso. E todo mundo tipo, a primeira vez que jogou. Tava falando, sacou? Exato. Todo mundo a primeira vez que jogou, cara, eu só falo por mim mesmo, encalhou aí, mó tempão até descobrir que era pra fazer. Encalhei porque, muito. Porque Castle of Illusion chegou, passou de fase, a stage clear, pontuação, próxima fase. Ali não, parceiro. Ele acaba tendo uma curva de entrada maior, né? Isso dificultou pro jogo também. É uma coisa que deve ter acontecido aqui no Brasil. Porque o jogo, depois que você aprende inglês, você lê claramente que ele fala assim... Você encontrou um pedaço do mapa, vá para a Transilvânia... Vá para mapa tal! É, vá para a Transilvânia que lá você pode ver isso. Não, se você jogar, você vai ver quando você chega no final e pé pra sair da fase, o Donald automaticamente vai pra cima da bandeirinha e aparece ali no menu Call Airplane, entendeu? Exato. Só que avião. Até aí, pra mim, foda-se que é Call, que é Airplane. Foda-se, isso aqui é pra fazer, entendeu? É exatamente isso. Eu voltava a fase inteira, cara. Aí eu chegava no começo de novo e falava, cara, deve ter tido alguma esmeralda do caos que eu deixei pra trás, moleque. Eu tenho que pegar pra poder abrir. Esqueci algum item, né? Esqueci algum item, tá mandando voltar. Se você pedir ajuda de um adulto, ou se você for menos loop infinito, né? Porque as crianças são meio loop infinito, você aperta no botão. O loop não lê texto nenhum, de jogo nenhum, você aperta no botão. Puta. Aí, sem xingar o coleguinha. Tem que xingar o coleguinha. Sem xingar o coleguinha. Tem que xingar o coleguinha. E aí ele xinga seu amigo. E aí, tem umas palavras-chave que daria pra entender, né? Mas a gente é tudo Zé Botão, né? Amigo, meu pai e minha mãe pra ler inglês, era melhor eu tentar. É, assim, era foda. Se você apertar o menu, você vai olhar o que tá escrito ali piscando, tem dentro do menu do jogo, né? Só que é pique que se você... antes naquele menu e clicou em cima daquela porra Call Airplane ali no submenu, não fazia porra nenhuma. Sim. Então tu fala assim, pô, já apertei aqui, não faz nada. Você tem que apertar em cima da bandeira. Aí chama o avião, você passa de fato pro mapa, na verdade. Veio o Castlevania 2, né? Fica baixado aí com a bolinha vermelha na mão que vai passar um tufão e vai te teleportar. Beleza? Cara, isso me lembrou uma parada que eu nem lembrava mais, que eu chamava minha mãe de vez em quando pra pedir pra ela ler uma coisa ou outra. Aí minha mãe já vinha assim, paciência nenhuma, né? Tipo, que você quer, velho? Ela fala, não, eu queria que você lesse aqui pra mim. Esse negócio de joguinho! Ah, tá bom, deixa eu ler. Não sei ler isso, não. Ah. Isso aí é voando. Não gosto de jogos. Não curto. É foda. E isso aí é só a primeira parte da dificuldade. Porque, como a gente tava falando aqui, a jogabilidade do jogo é o seguinte: ele é um shooter de plataforma, né? É um jogo de plataforma e ação que você tem que atirar nos inimigos pra poder paralisar. E também precisa de itens pra progredir. Que assim, ele é que nem você que nunca jogou, imagine um Demon's Crash, né? Que uma fase ela tem fim, mas tem. Pra você continuar nessa fase, né? Fases são maiores, tem que ter alguma habilidade, algum item pra poder continuar naquela fase. Então o Quackshot é assim: chegou o final da fase, vai pra outra fase, pega um upgrade, e você com esse upgrade pode explorar outras partes da mesma fase. Exatamente. Entendeu? Só pra ilustrar isso que o Pyron tava falando, quando eu falei a questão do desentupidor de pia, você começa o jogo com um desentupidor de pia amarelo, que a única coisa que faz é paralisar os inimigos. Então você vai lá, atira no inimigo, o inimigo fica tipo, caralho, eu tô com um desentupidor de pia amarelo na cara, fudeu! E ele não se mexe, e tu consegue avançar e tal. Quando você chega no final, entre aspas, da fase, você dá de cara na parede. E você teria que escalar aquela parede e você não consegue. Aí você sai da fase, pega o avião, vai para outro lugar, vai desenvolvendo o jogo, e aí você consegue o desentupidor de pia vermelho. Esse, além de paralisar os inimigos, ele prende na parede. Aí você consegue voltar na primeira fase, prender o desentupidor de pia na parede e escalar a parede para continuar avançando na fase. Isso. Aí depois, no futuro também, você pega o verde, que o verde você consegue jogar no teto e prender no teto e se pendurar em alguma coisa. Inclusive inimigo. Tem inimigo que é tipo uma águia, por exemplo. É, tu quer atravessar um desfiladeiro, você joga na barriga dela e se pendura no próprio inimigo. Não, entendeu? Barriga, vai depois. Tem uma hora que tem um pelicano, sei lá, tu dá um teco na bunda dele, tu vai preso na bunda com maior cara de cu. Tipo, caralho, eu tô preso na bunda, bicho. E é foda, por exemplo, na fase da Transilvânia, né? Quando você entra no castelo do Drácula, a primeira coisa que você vai ver é uma parede. E não adianta, que você não consegue escalar, porque a parede é fechada e a parede é diferente. Para isso, você tem que quebrar a parede. Então, se tiver a pipoca ou tiver qualquer outro disruptor, ele não vai fazer nada. Você tem que ter uma arma de chiclete que você pega lá com o Dr. Pardal para poder quebrar a parede, cara. Professor então, Pardal, desde 1930, criando jeitos divertidos de matar pessoas. Não é bolha de sabão, não? É, bola de chiclete, né? É chiclete ou sabão? Aí, você moleque. Tem que bola de chiclete. É, Olha aí, cara, aí, hein? A resposta certa, Lápis, é que não importa. A partir de agora é chiclete, porque a imaginação do Pyron é muito melhor. Foi maneira essa, né, cara? Chiclete, cara. Chiclete explosivo é da hora, pô. Tu nunca viu. É bobogão, pô. É banha de bolha, mas aí. Babalu, né, bobogão? Ah, o nome é Bubblegum? Babalu na época. Ah, então é chiclete, pô. Não, mas peraí, é Bubblegum, tipo arma de bolha, ou é Bubblegum, chiclete? Ah, parceiro, aí eu não sei. Pra mim, isso é chiclete. A piada se mantém. É, dos dois jeitos, o trocadilho vale. É verdade. É. E, porra, como é que tu vai imaginar, pô, criancinha, tu tem que botar uma arma que solta bolha pra quebrar uma parede, entendeu? Então, era muito... Eu sei, tentativa e erro, jogar as fases várias vezes. Pô, nessa fase mesmo aí da Transilvânia, pra você poder passar, tem uma plataforma secreta que você tem que subir em cima dela pra te levar pro outro andar. É um jogo de aventura mesmo, você tem que explorar, cara. Exploração. Então, é isso. E me corrija se eu estiver errado, mas existiam pouquíssimos, assim, raríssimos jogos que abordavam esse tipo de mecânica. Então era muito comum você, além de não saber ler inglês que estava escrito ali, ficar perdido por não estar acostumado a ter que fazer isso no jogo. Pô, é isso que eu falo. Eu, na minha opinião, ele é um jogo muito à frente do seu tempo, porque no início, você olha assim, pô, tem três fases pra você escolher. Até então, aí você consegue, pô. Não consegui aqui, vou em uma, vou na outra. Mas depois que você passa das três primeiras fases, abre um mapa do mundo inteiro, meu irmão. E são, porra, nove fases pra você escolher, entendeu? Então, o backtrack fica bem maior. Se tu não sabe o caminho certinho, fica indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, que não corno, cara. Entendeu? É foda. Só de falando é que eu vou pra essa merda aqui, buceta. Cara, e eu lembro muito das primeiras vezes que eu aluguei esse jogo, eu achava irado, mas era frustrante demais, porque eu era tipo não passar da primeira fase, sabe? Eu ficava indo e voltando na primeira fase o tempo todo. Aí tinha, tipo, sempre aquele primo do vizinho que sabia passar e fazia alguma coisa que não entendia, ou ele meio que não queria mostrar pra você, porque, porra, ele ia estar mostrando o segredo da parada. Claro, por isso que a redação da Ação Games diz que ser um jogo com mecânicas de RPG. Você não consegue passar da primeira fase. Era o que eles diziam de todo jogo do tipo na época. Pessoas não sabem ler em inglês, elas não vão sair daqui. Jogo de aventura. Achei genial isso, cara. E aí tem gente que defende até hoje que o jogo não tem que ser traduzido, porque é pra você aprender inglês jogando o jogo. Até acho correto. Vai ler com, vai jogar com o dicionário do lado. O problema do Quackshot pra mim, eu fui ter pro Mega Drive em 95. Algum tempo 95, de 95. Então já tinha Mortal Kombat 3, já tinha esse monte de jogos, Dynamite Head. E eram jogos que eram mais acessíveis nessa mecânica de plataforma, né? Já tinha Sonic Knuckles até. Então o Quackshot ele era um no meio de todos esses jogos. Então, de fato, pra mim, nessa época, eu não dei muita atenção. Ao contrário de Streets of Rage, que era beat'em up e toda hora dava pra alugar. E era próprio... um dos poucos no sistema também, né? O próprio Illusion, que era completamente linear, então não tinha tanto problema quando você tem 9 anos. Cara, mas World of Illusion, ele era um jogo que empacava que na primeira fase também. Não, eu tô falando do World mesmo. World of Illusion, ele era um jogo que empacava na primeira fase, mas o principal atrativo pra mim... Eu vou te explicar, pá. Mas o principal atrativo pra mim era o co-op. Eu aluguei o jogo sempre quando meu primo tava lá em casa, ou algum amigo, pra poder jogar multiplayer, porque eram poucos jogos assim que não eram beat'em ups, que dava pra jogar co-op e tal. Na primeira fase, se você jogava sozinho, tinha uma hora que você tinha que subir uma árvore, e aí existia tipo toras de madeira, sim, catapultas, que você pulava, aí a madeira batia no outro lado e você era jogado pra cima. Quando você tava jogando em co-op, você, em vez de ter a madeira pra bater no outro lado da gangorra, você era o seu amigo que tinha que pular do outro lado da gangorra. Então vamos supor, eu subia com o Mickey de um lado, aí meu amigo Donald pulava na gangorra e eu ia pra cima. E aí, como é que o Donald ia pra cima agora? Chora mais. Eu ficava empacado demais nessa parte. Aí depois eu descobri, numa parada zero intuitiva, que se você chegasse no canto, apertasse pra baixo, apertasse um botão, ele tirava do cu uma cordinha e jogava pro brother pra puxar ele. Então, tipo, eu fiquei muito tempo parado nisso aí. Ironicamente, esses dois jogos me deixaram travados na primeira fase quando eu aluguei. Esse jogo que te trava na primeira fase era uma parada extremamente frustrante, porque às vezes você só ia conseguir jogar o jogo, tipo, sábado, 3 horas da tarde. Depois chegou em casa, jogou com a família na rua. E aí o jogo é uma merda, vai trocar na locadora? Não vai não. Vai jogar essa merda aí até segunda-feira. E se reclamar, semana que vem não vai porra de locadora nenhuma. Exato. Caralho. Pra aprender a escolher direito o porra do jogo. Isso pessoal do mal. Não, isso do nome, mal não, né? Não me disse, é do pai e mãe. Isso é pai e mãe, cara. Então, porra. Do mal, né? O mal desses jogos aí é que eles não tinham visualmente na tela a dica, né? Porque, até porque nessa época nenhum jogo tinha, era você testar o controle pra poder ver o que faz. E o World of Illusion, né? Isso aí que o ninja inimigo falou. Que o Satanás. Que o caralho. Várias vezes e não é só aí não. Porque, por exemplo, é um jogo, na minha opinião, esse jogo aí de dois, de aventura, eu nunca vi um jogo tão legal quanto esse em questão de mecânicas, assim. Porque, por exemplo, nessa parte que ele falou, você tem que jogar, botar pra baixo o arco e jogar a corda pro seu amigo subir. Mas, por exemplo, o Donald tem um cu grande. Então, quando você joga de dois, as fases são diferentes para dois jogadores e para um jogador também muda se tu já jogando com o Donald ou com o Mickey. Sim, sim, tem muda, fases é verdade. Diferentes entre eles. São assim, detalhes então, pequenos às vezes, mas fazem diferença, porque fazem você sentir como se estivesse jogando de uma outra forma. Isso, aí, por exemplo, tem um lugar estreito que você passa com o Mickey, e se for passar com o Donald fica entalado pelo cu. Você tem que apertar o A. Donald tem um cu grande. Vai mudar essa frase poder... pra poder puxar o Donald, entendeu? Tem coisa de plataforma de engrenagem, tem que cada um sincronizar o tempo que põe pra cima poder fazer a pressão pro boneco e fazer a engrenagem funcionar. Tem várias mecânicas que você tem que, meu irmão, se fuder, descobrir como é que faz, entendeu? Que aí eu acho que foi o que eles adotaram no I Love, o Eu Amo deve ser Eu Amo Descobrir as Mecânicas dos Jogos. Ou Eu Amo o Cu Grande do Donald. Que isso. Foi ele falando, fui eu. Mas aí que tá, esses jogos, tipo, Quackshot, eu falo que desse lance aí, que era bem, bem complexo, porque até então vocês sabem que não existia Super Nintendo nem nada, e o único jogo que você tinha parecido com isso era o Metroid, entre aspas, de Nintendinho, que também não era um jogo tão popular assim, né? O Metroid fica muito popular mesmo no Super Metroid. Não, você tem razão, cara. Metroid. O primeiro jogo de exploração que eu joguei foi o Quackshot. É. E depois dele, você pode ver, no próprio Super Nintendo tem o quê? É Demon's Crest e acabou, cara. Não tem muito jogo desse tipo, entendeu? É, mas então... mais ou menos porque Super Mario World, ele tem muita exploração, tem caminhos diferentes, tem uma gama de coisas que você pode fazer. Não, né? É uma exploração mandatória. É, exatamente. É, você não tem habilidade. Com exceção daquela floresta labirinto. Você... aquela floresta labirinto escrota, que eu fiquei parado lá nessa porra muito tempo. Vai se fuder. Valeu. E até o Sonic, o Sonic Hedgehog 1, se você, enfim, quiser ficar explorando fases, algumas, né? Sonic, Cassino, Marble. Sonic do Master System era exploração pra caralho, porque você tinha que achar no mapa as esmeraldas do caos. É, Sonic 1 e 2 de Master é mais exploração do que correr pra pegar coisinhas. Mas tanto o Sonic quanto o Mario, nada te impede de passar de fase. Chegou no final da fase, pulou a bandeirinha, passou. Sonic é verdade, também. É verdade. Você não pode pegar tudo, mas você passa. Questão do Quackshot, esse jogo que eu falei, Demon's Crest, o Metroid, cara, se você não tiver os itens e você não fizer o que tem que fazer no jogo, você simplesmente não passa, fica encalhado na fase. Tem razão. Tem que voltar lá pra ir lá pegar o avião e explorar outra fase até você achar a solução de como passa daquela parte, entendeu? Não tem jeito. Mas sabe uma parada? É que a dificuldade do jogo, ela não tá só nessa exploração. O jogo, ele é desafiador na questão de habilidade, de plataforma, jogo fácil. E de tiro. Não é um jogo que você pega assim quando criança e já mole. Hoje em dia tu pega e zera porque tá acostumado com as coisas mais pirocudas. Mas para o nível de dificuldade que a gente enfrentava naquela época, era um jogo bem desafiador. Com certeza. Até alguns chefões eram mais difíceis que os da época, assim, porque o padrão não era tão óbvio. É, tem chefes, por exemplo, o Drácula, que você só pode atacar numa janela de tempo específica, mas a janela de tempo que você pode atacá-lo, ele abre o roupão e sai uma porrada de morceguinho bafo de onça. Então ele tem um escudo de morceguinho bafo de onça e você tem que atacar ele nessa janela. E os morceguinhos pegam você, e você tem que atacar de pé. A patológica também, né? A patológica Dark Souls, um espadão lá do Artorias, ela... Enfim, aí tem uns macetes, se você usar o chiclete, você mata ela com uma certa facilidade se você pegar o esquema, porque aí você consegue antever o ataque dela. Uma característica legal do jogo é que as armas que não são de entupidor, elas têm munição, então gasta. Sim, a munição é limitada. Rolava... Tem que dar uma juntada. Rolava aquele peso no coração e engastava. Tá, então é tipo, porra, acho eu vou gastar pipoca aqui bolada agora? Vou guardar pro chefão. É o efeito Elixir de Final Fantasy. Chega no último chefe tem 99. Caralho, agora eu vou gastar essa porra, mano. Exatamente. Aí você toma um Fallen Angel e eu fico com meu Deus! E realmente é um segredo pra você passar de alguns chefes na tranquilidade, que nem o Drácula, lá pra embaixo dele, usa pipoca pra cima, um abraço, entendeu? Você mata todo mundo. É, porque todos os morceguinhos vão pra casa do caralho. Dá um chablau no morcego. Chablau. Mas é um jogo que a própria mecânica dele, isso é uma característica que depois se acentuou em jogos de plataforma, mas esse é um cara de 91, né? Lembrando que é um jogo de fez 25 anos, vai fazer 25 anos agora no final do ano. Que essa mecânica de você utilizar as suas armas e os seus recursos pra manipular o cenário, pra atingir partes do cenário, isso era uma mecânica ainda em maturidade, né? Em processo de ganho de maturidade. Então, a coisa do desentupidor de pia, de você usar pra alcançar pontos mais elevados, né? É um pouco uma evolução já do que, por exemplo, o DuckTales, que era da Capcom, tinha no Nintendinho, de você usar a bengala pra dar pulos mais altos, enfim. Isso é uma mecânica ainda nascendo, e que foi ganhando maturidade em jogos posteriores. Então, nesse sentido, esse jogo da SEGA, ele tem a sua importância em termos de adição de mecânica, né, em jogos de plataforma. Sim. Esse é um aspecto importante dele também. Ele ainda bebe de algumas características populares da época. Por exemplo, você tinha uma pimentinha que você pegava e você ficava imortal e super rápido. Na verdade, você ficava, tipo, muito puto. Ficava puto. É. Total e supremo poder do xilicão do Donald. Ficava o pateta... Ficava aquele pateta do episódio do carro. É. Não sei o quê. Você virava o Donald xiliquento mesmo. E saia correndo atropelando todo mundo. E se eu não me engano... E tinha o carrinho também que deslizava, né? Baixo e pulo, ele dava e deslizava no chão. me corrija se eu estiver errado, mas quando você pegava essa pimentinha, era difícil porque você não conseguia parar de correr. Você não escolhia pra onde estava. Você só escolhia se estava indo pra esquerda ou pra direita, mas você estava indo. Então, às vezes, você pegava a pimentinha em lugar cheio de plataforma. Fudeu! Ah, tinha fudido. Que pular loucamente. Eu morri direto, ando de... A única vantagem que você tinha ali é que no final do efeito dela você ganhava um tempo de imunidade, né? Tinha invencibilidade pra poder se reacostumar com o ritmo. Mas sim, se tivesse plataforma, ia tomar no cu e foda-se. E pra fazer uma menção honrosa aqui, a trilha sonora do jogo, é assim, se tu parar pra você escutar ela de bobeira e tal, ela não é nenhuma obra-prima dos jogos, mas ela faz o seu papel muito de forma muito foda na questão de ambientação, porque cada fase é tão característica e a trilha sonora, ela acentua a sensação que você tem em cada fase, seja numa cidade grande, seja no Egito, seja na Pensilvânia, você se sente mais daquele lugar por causa da música. Cara, eu acho a música desse jogo, assim, eu ia falar, ah, porra, para, não sei o quê, porra, para, não sei o quê, porra, para, não sei o quê, porra, seguinte, não, cara, eu acho... Não vou falar. Mas, cara, eu acho muito pica, cara, inclusive, o próprio, a música do Duck Burg, né, aquela música bem anos 30, né, que é onde é respirado o jogo, né, aquela... Foi muito maneiro, gente. É muito maneiro. Pô, e a da Transilvânia, por exemplo, cara, é muito. Cada fase casa muito bem com o ambiente, dá aquele climão do jogo mesmo, você tá naquele lugar, sabe? E são músicas temáticas, né? Cada música realmente é uma música temática de cada região, assim. Então eu acho bem maneiro, cara. Acho muito foda. A minha música preferida do jogo é aquela musiquinha que toca no mapa, que é muito tipo música de aventura. Vamos embarcar numa nova jornada e escolher o lugar onde vamos desbravar novas aventuras. Nós vamos ao encontro do mais forte ou, cara, do mais rico. Sério mesmo, escuta a musiquinha, é muito tipo agora ninguém me segura, eu estou em busca de aventuras. Eu gosto dessa música também. Acho que é a única que eu realmente gosto. Tá, peraí. Bode Ninja, por favor, bota essa música aí, meio minutinho aí agora. Pronto, agora tocou. Todo mundo já ouviu, obrigatoriamente, compulsoriamente, ouviu a musiquinha do mapa. É, nós forçamos vocês a ouvir. Isso, ficou lá meia hora esperando pra onde ir. Eu aconselho também a só quem de bobeira dar uma olhadinha em duas músicas, né? A da Transilvânia e a do Polo Norte, cara. Pô, toda vez eu fico alegre quando chego no Polo Norte. É uma música muito maneira, cara. Não sei se o PH lembra. Ou você já chegou lá no Polo Norte, né? Não, eu zerei o jogo. Diz que o cara não zerou o jogo. Pô, eu o cara zerei não o jogo. Acabou de fileirazos e au. Mas eu... O cara não é barreira não, brother. Que isso, que agressão. Mas eu acho que eu não zerei o jogo quando eu era criança, não. Eu fui zerar o jogo, acho que no final do meu Mega Drive. O jogo, cara. Vou dar um spoiler de foda-se aqui. O objetivo do jogo, na verdade, é que o Donald queria dar um presente pra Margarida. Ele queria dar um presente lá, devia ser, sei lá, aniversário de namoro, ele fez merda, esqueceu a data, foi dar um presente caro. E aí ele foi pegar o tal do tesouro do Rei Pato, e a porra do tesouro, no fim das contas, era uma estátua de uma Margarida do, sei lá, da era dos povos indígenas da América Central. Era encarnação da Margarida do passado. É, e aí... Margarida Montezuma, por que não? Margarida Montezuma, perfeito, perfeito, Dr. Santana. E aí quando o Donald chega com os moleques e a porra da estátua, a Margarida dá um chilique e falou, caralho, que bosta foi essa merda que você veio me trazer, tá ligado? E os moleques deixam a estátua cair no chão, e aí sai uma porra lá, um brinco, uma joia. Um colar, eu acho. Colar, sei lá, uma porra lá, uma joia genérica. E aí os caras sacaram lá um clichêzão de sociedade machista, e aí ela gostou pra caralho porque era uma joia. É engraçado porque a diretora do jogo é uma mulher, então a princípio foda-se, porém Japão, porém século XXI, então não. E aí tá tudo bem. Dito isso, que o objetivo... Já é escroto ela achar zoado o presente, pô. Já reclamou pra caralho, né, cara? O cara quase morreu, tá ligado? pra pegar uma porra de um tesouro da... Tá dando porrada com um templário imortal pra pegar um negócio, mas... Ah, mas a Margarida sempre foi uma filha da puta também, né? Vamos combinar. Tem histórias onde ela é pior, na verdade. Matou o tigre da Jasmine, né, cara? O tigre é igual da Jasmine. É, matou o Rajá. Não, cara. Sério, Margarida... Paga Rajá, né? Olha só, até no desenho da casa do Mickey Mouse que o meu filho assiste, a Margarida tem aquela cara com olhos de cigano oblíquos e dissimulados, moleque. Tem, ela tem a cara de que quer seduzir todo mundo pra obter vantagens. Exatamente. É, quando ela vira e fala: olha só, quantos dados você está vendo? Um, dois ou três? Eu falo: eu tô vendo a tua cara de cínica, tua filha da puta. Some daqui. Oh, a minha bola caiu. Você consegue me ajudar a achá-la? Exato. Quantos carneiros tem nessa cena? Ah, sim, é verdade. Tem três. Muito obrigado. Não, não, não, não, não, Elapso. Não é assim, não. Hã? Um, dois, ele três. Pode ser. Muito bem. Pode ser. De novo. Um, dois, caralho, ainda três. Dois, três. Porra, didática do inferno. É, não sei se vocês se lembram, né? Aqueles desenhos antigos da Disney, né? Que o Donald fica bêbado e tal. Vários deles ele disse um ciúme porque a Margarida meio que dava uma chifrada nele, né? Saía com outros patos e se abrindo a podre, entendeu? Cara, a Margarida é uma filha da puta. Pode ver. Qualquer lore da Disney, ela tá sempre escrotizando com o Donald. O Donald. Os gibis da Itália, ela tem tretinha com o Gastão toda hora também. O Donald não é estressado de bobeira, não. Ele chega em casa e sabe que é dor de cabeça na certa. É, ele começa a dor de cabeça quando ele tenta passar pela porta, né? Aliás, uma pequena errata aí, ô Pyron, é Polo Sul, não é Polo Norte. Polo Norte, não? Polo Sul, foi mal. Polo Sul. Vou fazer Antártida. Uma vez a cada milhares de anos, isso aí tá certo ou tá errado a informação. Problema não. Mas magneticamente pode estar certa a informação. Eu ouvi a música aqui agora e realmente rolou uma nostalgia muito foda. Muito foda, muito foda. Sentiu o controle na mão? Senti essa fase do capeta, que não era fácil não, porque você ficava escorregando no chão. Porque fase do gelo era um clássico de ser um pouco mais difícil na jogabilidade, mais intensa, porque você não tinha total controle do seu personagem, da posição dele. Porque desliza. Você... Exatamente. Então você tem que ser muito mais... Você tem que calcular melhor os seus pulos, você não pode sair correndo que nem um animal. E esse jogo ainda tinha aquela deslizadinha que se dava no chão de... Aquele rala-peito, rala-pilotote no chão. É, tu dava umas patinadas meio nervosas. Derrapava? Por que não? É. O segredo dessas fases aí é que o A também o Donald corre, né? E quando você aperta e dá tipo uma reboladinha assim pra você sair do lugar, e você fica controlando o botão, você consegue não escorregar, entendeu? Ficar apertando ali e tal. Mais uma vez é dito então, que o do Donald é grande. Pô, mas é, porra. Ele anda rebolando pra caralho ainda nesse jogo. Caralho, tem uma parada da casa do Mickey que é a Margarida de médica com o Mickey e o Pateta. Ela brincando de médica com os dois, cara. Crem Deus, pai. É que pariu. Esperto é o Pateta que pega a Claribela mesmo, cara. Só que é ele mesmo. Pateta é viúvo, né, cara? O Pateta tem a história mais triste da Disney. É. Não, mas depois ele pega a vaca. Não, se bem que eu acho que o mais triste é do Pluto, que é o amigo mongolóide da galera que nego bota pra dormir numa casinha de cachorro. Pode ver. Olha só, o Pateta da casa do Mickey não tem esse lore de ser viúvo, não. O Pateta da casa do Mickey é só o Pateta Lerdão. Esse lore de casa do Mickey, cara, na verdade é um bando de personagens da Disney com, sei lá, 19, 20 anos, sabe qual é? Eles estão todos fazendo faculdade, fumando maconha, e de vez em quando chega lá naquele professor lá no Ludwig, lá, o... É o pato. É, o Ludovico, e aprende alguma coisa lá com eles. Moleque, esse pateta com o Max aí, viúvo, é um lore aí, porra, 10, 15 anos depois já. Moleque, você falou não, tudo. Na verdade, eu acho que ele é só do Goof Troop, cara. Ele não, é todo sim, mundo muito chapado, porque... Sim. Você vai ver o papo da galera, é muito bad. Tipo, chega o Mickey e fala: como será que nós vamos subir até em cima do armário? Aí todo mundo começa: ah, Mickey objetos! As pessoas: Mickey objetos! Você fala tipo: meu Deus, para com isso! Aí fala: vamos então chamar o Doodles, que ele vai mostrar os Mickey objetos. Aí, ô Doodles! Aí aparece tipo uma parada voando e mostra: nós temos quatro Mickey objetos. Nós temos um desentupidor. Nós temos uma mangueira, nós temos uma escada e nós temos o Mickey Objeto Misterioso. O que nós vamos usar pra subir o armário? Aí você vai ver o Mickey Objeto Misterioso, é um dildo. É uma porra de uma competição do Sérgio Malandro da Porta dos Desesperados pra falar pra criança escolher a porra do Objeto Misterioso sempre que criança é curiosa. Objeto não. E vai tomar Mickey no cu. Mickey Objeto. Mickey Objeto. Mickey Cara, Objeto. Olha a merda que você tá dando pro seu moleque ver. Deixa ele ver Dora Exploradora. Cara, foi ele que descobriu essa porra sozinho. Ele que pede. Filho meu, eu prefiro que veja 10 mil episódios de Mickey Objeto a ver um minuto de Dora Exploradora. Cara. Por quê? O meu filho, ele descobre as paradas sozinho no YouTube. Ele pega o celular, começa a mexer. Aí do nada ele tá lá: Mickey Objetos. Você fala: caralho, moleque, mas... que porra é essa? Ele: Mickey Objetos! Mickey Objetos! Aí você tem que comprar o DVD do Mickey Objetos, né? Inclusive, a gente já entrou na nossa área do. É natural sempre, né? É a sessão general random do nosso episódio de hoje. Que é o tema de hoje é Mickey Objetos. É levemente relacionado com o tema do jogo. Já parou de falar do jogo. O jogo é bom, tá, acabou. Vai lá jogar a porra do Quackshot. Então vamos chegar na melhor fase do random, que é a fase do término do final do episódio, né? Então vamos terminar. Estamos chegando na mesa do Mickey Objetos! Mickey Objetos! Eu gosto de jogos. Eu gosto de Mickey Objetos. Byron, para simbolizar a nossa avaliação do jogo, eu gostaria que você desse um Mickey Objeto. Mickey Objeto! Para Quackshot! Para Quackshot! Cara, a gente sempre fode os nossos convidados com esse freestyle. É? Mas beleza, por favor, Pyro. Mickey Objeto. Então, pra mim é um Mickey violão, cara. Tipo assim, é maneiro, faz música irada, só que não é guitarra. Não vai fazer, não vai tocar o Count the Jungle, mas vai fazer uma música maneira ali, fodona, caralho. Vai tocar um plugged no luau da praia. É, mas vai tocar um acústico na moral. É como um violão, não é um instrumento que você... É como um violão, não é um instrumento que você pega da primeira vez e sai tocando, mas depois que você aprende, você consegue se divertir bastante. Isso aí. Caralho, agora eu tô cantando Welcome to the Jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Cante comigo. Caralho. E ele sempre chega no começo assim: hã? Vocês querem conhecer minha casa? Aí ele faz um sinal do tipo: não estou ouvindo. Ele: hã? Então tá bom. Aí aparece um campo vazio, abandonado e depressivo. Ele fala: ah, eu esqueci de avisar. Pra invocar a minha casa, você tem que falar Mishka, Mushka, Mickey Mouse. Aí... Caralho, invocar a minha casa. A casa dele é o castelo do Drácula, a criatura do caos. É tipo isso, né? Que ela vai no cerebral total, que aí meu filho manda um Mishka, Mushka, Mickey Mouse. Caralho, eu passei a minha infância inteira sem falar Mishka, Mushka, Mickey Mouse. Nem sabia que porra era Mishka, Mushka. Ah, então... Na época eu não tinha isso ainda. Ah, não tinha? Mishka, Mushka é geração sozinha de patinete, uma coisa assim. Nossa, na nossa geração o Mickey era só um mascote, não tinha. Cara, na nossa geração, o Axl Rose não era uma lontra marinha no palco. Pode crer, cara. Na nossa geração, o Axl Rose era do Guns N' Roses e no King Slash era o baixinho lá. Era o dele do Magro. Pô, mas voltou agora. O Slash tava tocando com o Axl no Guns N' Roses. Sim, mas o Axl Rose agora é vocalista do AC/DC. Voltou. Ele vai fechar a turnê do AC/DC pros caras. Amigo, dinheiro é dinheiro. E o resto é resto. O agora dinheiro é o melhor Mickey Objeto da história. Não, mas o Guns tá fazendo show aí, sim. Sim, sim. O vocalista do Rhapsody tá no Angra. Só que o Axl Rose hoje em dia tá com... O Axl Rose hoje em dia tem barriga d'água. Sim. Barriga d'água? Ele tá todo água, brother. Você viu como é que ele tá inchado? Ele é 90% água. É isso aí. Se você jogou o Quackshot ou assistiu a casa do Mickey Mouse, envie suas críticas, sugestões, elogios, opiniões e porradarias para eugostojogos@baixodesoco.com. Daigo. Oi. E se a pessoa fala assim: não, não quero mandar e-mail, foda-se. Não, primeiro já vou dizer que é um viado por não mandar e-mail. Veja bem. Tudo bem. Mas tem homossexuais que mandam e-mail. Sim, não, sim. Mas não, mas ele disse viado. Não homossexuais. É verdade. Sim, veja bem. Você é um viado. Uhum. É, referência aí South Park, temporada 12 ou 13, sei lá. É, o episódio do motoqueiro. Exatamente. Ótimo episódio. Fantástico. Mas aí, se ele quiser mandar e-mails, ele manda e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Seja comedido, pontue bem. Existem condições especiais para agradar os lordes dos Ximenes, Daigo e Senhor da Eternidade? É, de sempre. Escreva bem, escreva sempre. Me agradar, eu sou o filtro. Também. Agradar o Lorde Supremo Pivotinho? Agrada o Boninho. Agrada o Boninho que você entra no Big Brother. Agrada o Boninho. Ó, você pode escrever mal pra caralho, mas se você mandar no começo um, faz o sinal do Hang Lose, eu acho que você conquista, galera. Faz o famoso sinal. É só fazer o famoso sinal do Ronaldinho ali. Da Hadouken, da Shoryuken, da Hadouken, da Shoryuken. Mais uma paródia chegando, vejam bem. Olha como ela se sentia. Tatsumaki Seppukiyaku, da Hadouken, da Shoryuken. Só umas recomendações aí, outros jogos do Pato Donald. É, um dos que eu gosto mais porque é bonito pra caralho é aquele Donald Magic Cap, que é de Super Nintendo. O jogo é bonito para caralho, pra quem não jogou. A jogabilidade não é grande coisa, mas vale a pena. É mais simplão, né? É aquele da Epoch? É o da Epoch, sim. É o Mahou no Bush. Acho que ele é mais famoso no Japão do que. Eu gosto dessa Epoch, cara. Eles fazem, tipo, umas licenças mó americanas, mas o jogo só no Japão, tipo o jogo do Homem-Aranha dele. Pô, sabe um jogo irado que tem o Pato Donald e o Pateta? Maui Malá. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Tem o Maui também. Maui é um jogo legal. Disney Maui Golf. É um jogo bem maneiro. Tem aquele Mickey Speedway USA, aquele jogo de corrida. Aquele Donald GBA, que é o Donald Advance, se não me engano. Ele é legal. É aquele que é baseado no Deep Dark Trouble? Não sei, cara. Não sei. Assim, ó, é um jogo do Game Boy Advance chamado Donald Advance. Os jogos do Game Boy Advance, eles são mágicos pra caralho. É qualquer coisa de 99%, Dragon Ball Advance. 99% são remakes de alguma porra. Sim, mais avançado. É. E também tem aquele de PlayStation, sabe qual é? Que é meio tipo aquele Ape Escape. É, aquele que sai tipo correndo Spyro, louco. Tipo aqueles jogos de PlayStation, né? É, com o ataque normal do Donald é dar o xilicão. E você, nele tem a roupa do Quackshot. Tem. Ele é legal. E acho que é da Disney Interactive já esse jogo. Eu tenho. Provavelmente, talvez a Emiko tenha participado já desse cara. Não sei. É. Mas ficam aí as dicas e, sei lá, eu quero... Disney no Smash agora. Eu acho que... Oh, será que dá? Eu dá. Acho que o aprendizado do dia é não trate como mais... Não, eu esqueci o que eu ia falar. Mas basicamente... Não trate como Margarida que a gente trata como Donald, sei lá. Não, na verdade é não trate como Donald que a gente trata como Margarida? Não sei. A Margarida é uma filha da puta. Pronto, esse é o aprendizado. Não dá valor pra Margarida. Ela é uma vagabunda. O que você falou que eu falei são complementares. Não trate bem quem te trate mal e não trate mal quem te trata bem. Exatamente. Só pérolas. Sabedoria. Olha, devo dizer, se você está procurando um joguinho de Donald, não jogue o PK. Não jogue. É horrível. É merda. Infelizmente é baseado no melhor gibi do Donald com Super Pato, mas o jogo é um cocolis. Pô, podia ter um jogo do Robo Pato, né? Pô, Pato. Sempre que tinha até, né? Pato. Ele devia ser pelo menos jogável no DuckTales. Não é não? Sim. Não, ele é só um Samun, de certo modo. Ah, é verdade, no de NES você chama, ele destrói a parede. No remake ele passa a fase destruindo coisas pra você e com aquela música maravilhosa. É um momento mágico, puta que me pariu. Tô terminando com uma mensagem que eu recebi aqui do César de Patinete. Nunca cheguei a falar, mas você e Lápis e o Ninja Inimigo são caras que eu admiro pra caralho. Uhum. Obrigado, Saci, tá? Uhum. Siga nossos exemplos aí. Caralho! Assim, isso aí é pra você ver o crescimento do brother. Ele, quando começou aqui com a gente, ele só mandava xingamento. Ele só... Era um saco de bosta. E agora ele falou, cara, não, somos todos Mickey Objeto. que a perda da virgindade não faz com o homem, né, cara? Parabéns, Saci. Obrigado, Saci, você é um cara maneiro também. No fundo, você não é uma margarida. No fundo, você não é uma margarida. Porra! Então... Também queria mandar também um salve pro Emerson, que eu vejo direto agora na rua. Tá sempre acompanhado de um monte de gente com roupa social e ele lá vestido de metaleiro. Pô, o Emerson ia almoçar comigo direto ali, que é trabalho, porra. Ah, isso eu não faço não, aí já é muito hardcore. É um abraço pra todo mundo da comunidade Baixo Frente Soco, que é facebook.com/baixofrentesoco. Se você não faz parte da comunidade, você dá muito mole. Porque lá tem tanta gente que eu acho que a a maioria não escuta o Baixo Frente Soco. Mas nego tá lá só porque é maneiro. Porque tem gente que vira e fala. Teve outro dia que alguém perguntou quem era Ilapso, cara, no negócio. Não, mas a porra. Tem umas paradas que nego vira e fala, porra, irá. A gente faz piada que é tipo o clássico do Baixo Frente Soco, tipo, sei lá, Black Onyx. E alguém manda um hahaha, Black Onyx, que é aleatório. A gente, tipo, não, cara, não. Sua margarida. Não é. E por fim, tem um adendo só, é facebook.com/groups/baixofrentesoco. É verdade. Mas tem uma fanpage com essa URL citada pelo Pedro Nunes também. Exatamente. Além disso, a gente tem o nosso Patreon Secretão, que em breve nós teremos novos Mickey objetivos. É, um deles é Daigo e Aventuras Loucas. Ah, puta que me pariu. Aí coloquei que miou na boca. Dago Aventuras na Margarida. Aquela vagabunda. Margarida mesmo. E o projeto Rondjakov. Caralho. Projeto Rondjakov, que nós temos que focar nisso. Sério. Project Rondjakov. Cabeção. Venha. Codename Cabeção. Byron, por favor. Oi. Se as pessoas quiserem ouvir mais dessa sua voz maravilhosa e dessa sua língua pseudopresa e charmosa, onde elas podem te encontrar? Pode encontrar no bastantesuco.com também. Olha aí. De vez em quando. E também no YouTube. YouTube.com/Pyronslayer. Mas tá lançando o Pyronslayer ainda? Qual foi o último? Ah, o último acho que foi o Natsuno mesmo, cara. Tô meio parado que tá muito. Tô meio sem tempo, mas fica de olho lá porque sai. Atrasa, mas sai. Uma hora também. É só não botar data, mas já tá, é nessa. Não tem periodicidade. Não se comprometa. Isso aí. Não crie compromissos e tudo será bonito. Teve uma época que o Baixo Frente Soco foi assim, tá certo? Que a gente caiu por um quarto. Foi. Foi. Download, mas foi. Era assim. Demorou pra levantar depois, mas é assim mesmo. Demorou para abalar. Agora foi. Sim, um uma abraço. Uma força temporal. Agora sim, até semana que vem. Um Mickey abraço e até o próximo Mickey Objeto. Mickey objeto. Me ajude a subir essa escada. Mickey objeto. Qual é o Mickey objeto misterioso de hoje? Sabe, urso, eu vou. Urso, eu tirei o urso, eu aceito ele. Sim, senhor.